Muito bem, Nadal, vamos notar o Oceaner 6627. Tô. Sou 097. 097, prossiga. Só confirme a saída, por gentileza. Arbor Eletra. Arbor Eletra, isso? Afirmo. Tempo leva runway 10, airport 201. Gas. Salvador, boa tarde, Oceaner 6327, no ponto para dar 10 pronto. 6327, autorizado alinhar e manter cabeça 10. Autorizado alinha e manter 10, 6327. On the ground at 001900, leave to the right and call 121.1. To the right, 121.1, airport to go 021. Ground, airport to go 021, good afternoon. Portugal 021, taxi via Alpha, coming before the Juliette. We taxi by Alpha and we call you before Juliet, Portugal 021. 0 graus, 8 mais. Autorizado, alinhar e decolar, 6327. Exato, pushback, pode prontar. Fantástico, 9 Bruno 097, cópia? Prossiga por isso mesmo. Bruno 097, autorizado com fins, nível de voo 360. Decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor Eletra, após voo direto Nítibo, November India Tango Bravo Oscar, após a Pesulo 21. O transponder 5172, controle Salvador 120.8. O voo 097, autorizado nível 360 para confins, conforme rota do plano de voo, a Pesulo 21 após Nítibo. Decola da pista 10 com curva direita na saída Arbor Eletra, depois direto Nítibo, aciona 5172, controle 1208. Gomo 097, apenas confirmando a rota, sai na saída Arbor Eletra, após Eletra voa direto Nítibo, Pesulo 21, Utigui. Ok, saída Arbor Eletra, depois direto Nítibo. Intercepta o Pesulo 21, né? Direto. Curtir, grava. 097, correto. Cortejamento, pode pronto, pushback, portão 08. Tá pronto, grava. 021, Fortin Julius. É Portugal, 021, mantém position before the Fortin Julius. Mantém position before Julius, Portugal, 021. Azul Salvador, ao 27 no 5. 27 no 5 pro Silvia? Prossiga para o sol? Meia pro táxi com 115 a bordo. 115410, Maceió. O táxi já partiu no Índia, ponto 010 Torre, 118.95, ajustou o tímpano 1097, gol 1966. Índia, ponto 295, 1017, 966. Informe avistando final do estudo dela. Informar avistando 3192. Avistando, 3192, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1,60 graus, 8 nós. Livre pouso, 9-0, 3192. Salvador, voo 966, ponte espera na frente. Voo 966, mantém a posição. Mantém. Voo no 966, autorizado ali, mantém no zero. Sim, mantém 966. Portugal 081, approve taxi via Juliet, gate 11. Taxi via Juliet, stand 11, Portugal 081. Solo 07, táxi à direita, chama 211 no solo. Entra 211, você já copia a autorização Petrolina. Tinha 6314, abate, cópia. Ativo, qual seria a saída prevista? Momo, transição, Nenim. Momo, transição, Nenim, confirme. Afirme. Ok, obrigado. Salvador, T3192, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, portão 04, T3192. Decola 09, chama o controle 12, correção 19, em cima 35. 1935, boa, 966. Nível de voo 340, rota Upper Zulu 20. Decola 10, primeira curva à esquerda, na subida Momo, Cogibo, Nenim, transponder 50, corrigindo, 5402, controle Salvador 119, decimal 35. Ativo autorizado, então, Petrolina, voo de voo 340, aerovia Upper Zulu 20. Decola na pista 10, curva esquerda, saída Momo, Cogibo, Nenim. Transponder 5402 e o controle 119.35. Chame 314, correto protegimento, reporte pronto feedback. Chapa. Com o direito, subiu. Azul 4118, posição 3, pushback acionamento. Azul 4118, aguarde o parqueamento da aeronave da TAM no 04, após inicia, reporte pronto para o táxi. Após o TAM autorizado, Azul 4118. Pode prontar. E para o encaixamento, eu vou dar uma planta de ataque, 097. Polo Salvador, Altan 3835, autorização com fim. Pista 3835, aguarde cópia. Aguardo. Táxi 4198, 118 a bordo, 2:50, alterna Galeão. E 4198, livre táxi ainda, considero 10 torre, 118, decimal 95, ajuste ao time para 10017. Autorizado via alfa, até o ponto de espera, ajuste 10017, chama 2895, azul 4198. 6918, sente informe a pista no final 10. Tá visual, fazer o 1998. Que já visual, então autorizado o pouso pista 10, vento 1 no 40 graus, 109. Deve pouso pista no 0, azul 1998. Gol, gol, 1020. Na escuta do gol, no 620. Agora sim, gol no 620, prossiga. Com informação Yankee no portão 2, atualização para Recife. Guarde cópia como número 2, prepara a subida Puca, Jamo, Caju. Seja. 3235, prossiga. Afirma, prossiga. 3235, autorizado com fim, curva de voo 340, decolagem pistola 0, primeira curva direita, saída. Árvore Alexa. Corrigindo, saída da El, Leda, transição ótima, intercepta a Uppers do 1-0, base, Uppers do 1-6, Posmo, após direto. O transponder 5405, controle Salvador 1-9-35. Gente, autorizado com fins 340. Decola da El, Leda, ótima, Uppers do 1-0, Cubave, Uppers do 1-6, Posmo, destino. Transponder 5405 e o controle Salvador 119-35, 3235. 3235, correto, com o atendimento, pode transferir. Tá. O gol 1097 para o táxi com 174 a borda, 6 horas de autonomia, 30 horas. 097, livre táxi, repartimento 20.010 torre, 118-95, ajuste o altímetro 10017. No 017, gol no 097, intacto autorizado, ponto de espera 90, quando lá, prossegue a 2295 graus, volta de tarde. Gol no 620, pronto cópia? Pronto cópia, gol no 620. Gol no 620, autorizado Recife, nível de voo 370. Decolo da pistola 0, primeira curva à esquerda, subida Puca, Jamo, Caju, após confirmado do plano. O transponder 5414, controle Salvador 120-8. 370 para Recife, decolada 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, depois volta conforme, 541, 5, transponder 1208, controle, gol no 620. Gol no 620, o transponder é 5414 e corrigindo o controle 119-35. 5414 e 11935, gol no 620. Gol no 620, correto, com fechamento, pode pronto, fechamento. Pode parar, obrigado. Avião 18, solo 19, táxi à direita, chamou 211, solo. Direita, solo 211, até mais, boa noite. Salvador, Buenas, 1698, Zona Eco. 1698, Active Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1698. Zona Eco. Autorizado a decolagem, 0418. Oi, Salvador, muito boa tarde, gol 1097, ponto de espera, 90. Gol 1097, mantenha a posição. Ah, mantenha a posição, 097. Ah, passando externa, baixado e travado, Juliette Tango Zulu. Sim, já estava estando? Negativo. Sim, foi lá mesmo estando, Juliette Tango Zulu. Vamos parar. Ah, visual agora, senhor, 1500 pés, Juliette Tango Zulu. Sim, já aguarde a autorização de pouso. Aguardando. Tango Zulu autorizado pelo Cristiano Zero, ventura 40 graus, 10 mais. Autorizado pelo Cristiano Zero, Juliette Tango Zulu. Azul 4118, decola os 20, chama o controle 119, decimal 35. 0935, obrigado, boa tarde. Estacionar no 01. Após o saqueamento da mesma, está livre para o chibete, reporte para o saque. Após o azul estacionar na posição 1, autorizado reportar ataque, 1620. Tá, o 1097, autorizado lembra, deu 0. O 1097, livre, alinhar e manter. Ah, outro mesmo. Juliette, Tango, Zulu, solo os 2-2, táxi à direita, 1-2-1, 1 no solo. Direita, 1-2-1, na direita, 1-2-1. O Salvador, com a matéria do Juliette, Tango, Zulu, e com a matéria, com a matéria, com a matéria, com a matéria, com a matéria, com a autorizado decolagem, pista no zero, vento no 40 graus, 1-0 nós. Vamos já, 97, só alinhar, tem livre decolagem, tá, 1-0. Salvador, Atan 38-3505, pushback acionamento. Atan 38-3505, autorizado pushback, pode pronto, táxi. Autorizado, repórter de táxi, Atan 38-3505. Teste da Colos 26-1935. 1935, excelente tarde. Fax Gol 1620, tem 171 a bordo, 3 horas e 15, alterna João Pessoa. Via Índia, no ponto de espera 1895, Gol 1620. Salvador, Gol 1620, ponto de espera, pronto. 1620, autorizado, ele é de colapso, estou no zero, vento no 40 graus, 129, 1017. 1017, autorizado, alinhar e decolado a pista, no zero, Gol 1620. Salvador, boa tarde, Gol 1169. Gol 1169, prepara a saída da Eule da Morte para a Guardicópia. Gente, agora. Oi, Salvador, boa tarde, é o pastoreiro 2231. 2231, centro do tráfego, ainda não avistado, continue em aproximação, guardando autorização de pouso. Tráfego Boeing da Gol, iniciando rolagem 90. Ciente, 2231. Salvador, Altan 3235, nesse táxi, 152 a bordo, Altana Campinas, 3 horas e 10. Autorizado táxi, via Bate Uno, Índia, ponto Sorep, Sino Zero, Torre, 118, Decimal 95, QNH, 1018, 3835. Autorizado táxi, via Bate Uno, Índia, ponto Sorep, no Zero, chama a Torre, no 018, Altana 3235. Estão autorizados dentro do táxi, reporta a saída do Bate 3 para ingresso no Bate 1 no Juliette Tango Zulu. Autorizados dentro do táxi, vai reportar a saída do Bate 3 do Juliette Tango Zulu. 1169, já pronto, cópia? 1169, prossiga. Autorizado Serra Bravo Golf Romeo conforme rota, plano de voo nível 340. Decola 10, primeira curva direita, peixe de saída da Eoleda, Motiva, transponder 5430, controle 1208. Autorizar Guarulhos, 340 nível, decola da 1-0, curva na direita, da Eoleda Motiva. 5-4-3-0 no corte, 1-2-0-8 controle. Gol 1-1-6-9, posição 7. Apenas confirmando, controle em 1-1-9-3-5, contingimento correto, reporta produção na posição 07. Gente, controle então 19-3-5, reporta na pronta, gol 1-1-6-9. Estamos autorizado, ingresso, bate 1, tá, que você via bate, após Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chama a torre, 1-1-8, decimal 95. Autorizado, ingresso, bate 1, Salvador, 8H63, 1-4, Quebec, trazendo na ponte 36. Confirma, aeronave? É o ponte 63, 1-4, ponte 6, ponte 7. No 612 está autorizado, chama a táxi. Semana táxi 63 no 4. Salvador, boa, passaria do 2231 transfere. Passaria do 2231, 30 táxi F, reporta antes da Juliette. A ponte da Juliette, 2231. Então 3835, autorizado decolagem em pista, 1-0, vento 1-4-0 graus, 8-9. Autorizado decolagem 1-0, está 3835. É 3-1-4 no ponte 612, autorizado puxa e mandar. Semana táxi, 3-1-4 está iniciado. Gente, mantenha esse Juliette. Standby, está autorizado, estamos no lucro. Afirmo, decola os 35, da 935, bom voo. 935, bom trabalho. Uma autonomia, alternativa e o POB é autorizado o táxi Abate 1 no Índia, ponto esperão no 0 torre, 1-1895, que é negão no 097. 17, ponto esperão no 0295, ponto torre, está com 147 a bordo, autonomia, de 3 horas, alternativa Salvador. Passaria 2231, autorizado, ingresso Pati 1 na posição 1-2 remota. Remota 1-2, Pati Salvador, 1-0-63-1-4, para o outro ponto de da 1-0. 63-1-4, condições de ANA decolar sem parada? Afirmativo. Autorizado na 10, com 120 e 8 nós. 1017, 63-1-4. 1017, decolagem na 10, imediato, 63-1-4. Salvador, Santos, 1-4-5. Torre Salvador, boa tarde, o Azul 27 Navino estabilizado na X-Way. Boa, 2791 no centro do tráfego, ainda não avistado, continue aguardando pista no zero livre, a base do avião aqui iniciando a rolagem. Ciente. Sol Salvador, Tatias, 1-4-5. 4 milhas, mantém 500 pés sem interferência na sua aproximação. Tem mais uns pés, Navino. Dael, Lena e Lume, Tatias, 1-4-5. Vai copiar do Lume. Domingo, boa tarde, esse é o Papa Romeo, Golf, Juliette Golf. Golf, Juliette Golf, sente tráfego vertical do Ceasa. Ingresso final no 7, reposte através da RMA. Confirme intenções de pouso. A intenção é 4 tráfegos, senhor, para 7 ANAC, depois passe 4 para pouso. Gente, questão, ingresso final, reporte através da RMA, tráfego da Azul ATR, 3 milhas, pouso no zero. Paciente do tráfego, porém não visual, vai reportando através da RMA. China 6314, decolado aos 40, 1935, bom voo. 1935, obrigado, senhor. Azul 2791, tráfego ajustado, pouso autorizado, pistola 0, vento 140 graus, 08 nós. Livre pouso 2791. Salvador Tower, Azul 4206 on final. Azul 4206, I have insights, continue approach, expect landing clearance, Canadian 1017. Expecting landing clearance, Azul 4206. Salvador, Pro 1969, foi estacionando 1017. Autorizado, chama ataque. Vira contra-ataque. Gol. Tá 3145, pronto, cópia. Afirma, tá 3145. Autorizado, Serra Bravo, Golfe Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360, decola 10, primeira curva à direita, perfil de saída da El Leda Irume. Transponder 5432, controle em 1, 19.35. Galeão, nível 360, número 23, por novembro 87, colando 0, curva à direita, Sael, Leda e Novo. Transponda 5432, controle 119.35, da 3145. Correto, cotejamento, chama pronto, puxa, versão 04. Sim, da 3145. Salve, Salvador. Boa tarde, o Azul 2791, lembrou de Alta 640. Azul 2791, autorizado táxi Alfa, quilo, pátio 3, acertou o sinalizador, posição prevista 3, Romeu. Alfa aqui no pátio 3, até o 3, Romeu, 2790. Clear to land, we have the chopper in sight, Azul 4206. Salvador, boa tarde, gol 1869, vai estabilizando ele a SXA com a pista vista. Gol 1869, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, tráfego precede Embraer da Azul, tocando a pista agora. Gente, aguardando a autorização, agora estabilizado o gol 1869. 73. Vicente, Golf, Juliette Golf, aguarde para arremetido. Aguardar, Juliette. Azul, 4206 on the ground, 45, leave on Foxtrot, 121.10. Luno 869, tráfego tipo helicóptero, cabeceira 17 acionado, caso receba. Não interfere, pista 10 livre, pouso autorizado, 150 graus, 089. Livre pouso, pista 10, gol 1869, confirma a intensidade do vento. 150 por 10. Pouso, obrigado. Luno Índia, ponto, será que pista 10, torre, 18, pista 95, quem negar 1098. Juliette Romeu tá pronta e arremetida? Corrigindo, né? Golf, Juliette, Golf. Vento 140 com 10, autorizado. Reporte para iniciar a curva e ingressar no circuito. Vai passar para curva, o Golf Juliette Golf. Gente, no 4, correndo com a equipe de solo, após o Boeing 737 da Gol, a retaguarda, então, correção, mantém a posição, estamos olhando para ingresso na posição 03, mantém a posição 3145. Azul 4206, autorizado, ingresso, partindo na posição 03. Partindo 3406. Solo Salvador, Gol 869. Pesado alinhar, decolar, pistola 0, vento 1, 40 graus, 10 nós, 1018. Livre, alinhar, decolar, 10, gol 1969. Pois, ingresso do Embraer 190 da Azul, na posição 03, autorizado por chama táxi. Após vento de breve, no momento da posição 3, autorizado por flexionamento, assim, pode ser. Passa aero 2231 para barreiras, apenas confirmando o nível 160. Negativo. Decola 10 e o bate 3, se encontra? Negativo, posição 12 no bate 2. 12 no bate 2, aguarda só um minuto, copy, prepara a saída, vamos ataque para barreiras. Pode confirmar o ajuste de Salvador, por gentileza? 1-0 no 8. 1-0 no 8, grato, o Juliette Golf. da Juliette, ONU 869, Gol. ONU 869, 3 horas ingresso, Patiuno, via Juliette, posição 06. Patiuno, via Juliette, posição 06, agora 869. Tradicionalmente é um push do aeronave da TAN, no 04. Tenta mesmo, reporta se não tiver condições de ingressar com segurança. Ah, tá visual com o TAN, o nosso mais próximo vai, vai checar se tá no passou, né? Salvador, Golfo, Zé de Golfo, final 97, toque remédio. Autorizado, o Golf, Juliette Golf, só confirme se vai iniciar a emitida de imediato. O tráfego da Avianca agora ingressando no final, 9 milhas. Não, negativo, aguarda a Avianca para usar o Juliette Golf. Ciente. Torre Porsche controlado 97, Golf, Juliette Golf, 150, 10 nós. Golf, reportará. Gol 1169, decolado 251, 1935, morro. 1935, gol 1169, obrigado. Salve, Salvador, 6919, informação em curso, Zulu. Agora são 1 minuto cobre para a série da El Leda Monte. Zulu, aguardando 4. Negativo, chanel 6210. Sim, distância estimada em 1500 pés, reporte visual 6210, sem chuva, vertical da El. Corrigindo, agora chove do meio da pista até a cabeceira 28. Então, pista molhada, vento no 50 graus, 10 nós, 6210. Reporte visual. Reporte na visual, seguinte, chuva sobre o campo, 6210. Golf, Juliette Golf. Tem a cabeceira no 7, Golf, Juliette Golf. O rato que está gemendo já está pronto para hoje, posição 1 e 2 remota. Seja 6919.4, Campinas. 154, Gordo, autonomia, terceiro, 42, contendo a quadrilha de São Cortax. Zero táxi, 3145, direita Índia, ponto para 10, torre 11895, QNH 1098. Torre 18, altímetro 0, 18, 35. 6919, agora 184. Autorizado Campinas, conforme rota plana de voo, nível 340. Decola pistão 0, primeira curva direita. Trecho de saída da Eulia da Motiva. Transponda 5442, controle em 120, correção. Controle em 119, decimal 35. Correto, cotejamento, chama pronto para exposição 0, né? Obrigado. Golf, Juliette, Golf, atento à possibilidade de esteira turbulência do 320. Quando pronto, 997, autorizado. Iniciar, vento 150 graus, 12 nós, 1018. Autorizado alinhar e manter pista 1-0, TAN 3-1-1-4-5. Tem mantido 10, 3-1-4-5. Poxa, né, 6-2-1-0, no solo 5-5, reporte pista 10 livre. Está livrando o Xanero 6-2-1-0. Ciente, chame 2-1, decimal 1, boa tarde. Chama 2-1-1, Xanero 6-2-1-0, livro na eco. Golf, Juliette, Golf, remeteu os 5-5, circuito padrão, Autorizado, reporte controlado na 17. Sem tráfegos agora informar no setor de aproximação da 10 e 17. O Golf e Juliette Golf. Tá ciente, o Golf, graças, senhor. Vai reportar no solo controlado. Antrius 145, decolagem autorizada, pista 10, vento 1612 a 0, 12 nós, 3145, 10 no 8 na juiz. Decolagem pista 10, 145. Juliette Serra, toma. Chame na papá. Afirmo, 1950 3145. Salvador, o Golfo 10 Golfo, canal final 97, que é uma saída de ângulo, confirme, quem chama? É o Papa Romeo, Golfo e Juliette Golfo. Autorizado, pairado 97, Golfo, Juliette Golfo 1950129. O Juliette Serra Tango, para ingresso na posição 9. Juliette Serra Tango, mantém inicialmente a Papá, aguarde. Zan 3145, decola o Z58, Zan 35, voo.